out by 16 or dead in the scene, but together forever. United against life as we know it. Let's get out of here. What was it? A big dog, maybe? Whoa. Whoa? That's it? Whoa? Think you see werewolves a lot? Did I change last night? Howl at the moon? How do you feel? Wicked. E continuando no eterno ciclo de filmes de lobisomens, hoje vamos saltar para o final dos anos 90, num filme que iria estrear em 2000. Vamos então deixar para trás a questão das décadas e abordar este ciclo como sendo um ciclo de filmes de lobisomens. Hoje falamos de Ginger Snaps, um filme que nos conta a história de duas irmãs obcecadas pela morte, duas góticas, duas emo girls do final dos anos 90, daquela onda de post-grunge, new metal, pré-qualquer coisa, quando estava muito na moda vestirem-se super góticas e abraçarem o além. E Ginger Snaps conta-nos então a história de duas destas irmãs. Duas irmãs, praticamente da mesma idade, que andam no liceu, terão talvez 13, 14, 15 anos, têm as suas complicações relacionadas com a adolescência, que afeta a todos. E Ginger Snaps é um exemplo daquilo que eu tenho vindo a falar ultimamente, que é a transposição de questões do mundo real, de traumas, de medos, de situações que a nossa psique muitas vezes tem que encapsular, esconder, disfarçar para que consigamos viver. Neste caso é a adolescência, o final da adolescência, quando uma miúda se transforma numa mulher, quando vem o primeiro período menstrual e quando começam a aparecer as primeiras hormonas e o desejo sexual e a vontade de querer estar com rapazes. Neste filme, esta situação é transposta da seguinte maneira. Uma mulher, uma miúda, é atacada por um lobisomem no dia em que tem o seu primeiro período menstrual. Ao chegar a casa, a sangrar, tanto da menstruação como do ataque do lobisomem, ela percebe que já não é a mesma mulher. Devido a este sangramento, seja ele da menstruação, seja ele do ataque do lobisomem, ela está a transformar-se numa pessoa diferente. Não numa outra pessoa, mas sim as suas características estão a ficar alteradas. Entretanto, já com a sua evolução rápida para outro formato, ela repara que o seu corpo tem algumas alterações e começa a sentir desejos sexuais, começa a sentir-se atraída, começa a sentir uma obsessão pela carne. E a carne acaba por ser a morte, acaba por ser matar pessoas, comê-las, arrancar-lhe pedaços, que será aqui uma analogia para com o desejo, o sexo. A atração pelo sexo oposto, que neste filme é feito de maneira perfeitamente paralela. Entretanto, as duas irmãs começam a tentar lidar com esta situação, que começa a ficar complicado, uma vez que ela transforma-se em um lobisomem, elas tentam atenuar através de um amigo que arranja umas drogas que podem desacelerar este processo, possa controlar estes impulsos hormonais, digamos que uma espécie de pílula para a parte do licantropismo. E eis que chega uma altura em que a sua irmã sai completamente fora de controlo e perde completamente a razão, deixa de saber quem é, começa a destruir todas as pessoas, não reconhece ninguém. E a sua irmã, spoiler alert, para acabar, oferece como tributo e ela própria transforma-se em um lobisomem para poderem as duas continuar a ser inseparáveis. Este filme é uma elaborada, inteligente e eficiente transposição dos problemas do crescimento e da transformação para adulto. Aborda também não só a questão do corpo e a questão das transformações e dos desejos e das vontades e das hormonas tomarem conta de nós ao ponto de nós fazermos coisas que não queremos, nós conscientemente, nós, neste caso, as raparigas, porque isto é muito virado para a questão da menstruação e das hormonas femininas, mas acaba por ser também um problema que afeta os dois géneros. Além disso, tem também a questão social, em que duas raparigas completamente separadas do resto dos seus colegas por viverem de maneira diferente, por se considerarem diferentes, aqueles mini grupos que todos temos quando estamos a crescer, porque nos identificamos mais com góticos, ou com metaleiros, ou com punks, ou com os bloggers de moda, ou com os colecionadores de chapéus. O certo é que, quando nós falamos nisto no futuro e agora, como usar roupas de marca, como querer nos apresentar bonitos, pode parecer um bocado parvo e fútil, mas de facto sabemos bem que naquela altura são coisas que tomam conta de nós e são toda a nossa existência e o mundo depende disso. Ginger Snaps é, assim, um belo filme de terror, todo feito com efeitos práticos, com muito gore, muito violento. O realizador recusou-se a usar CGI, pelo que todo o filme é feito à base de efeitos prostéticos, de efeitos de maquilhagem, de astúcia tecnológica que não envolva imagens sintéticas. É, portanto, um filme que eu aconselho vivamente para quem esteja a passar os filmes do Lobisomem de cabo a rabo. Não é um filme do novo milénio, apesar de ter estreado em 2000, de facto ele tem muitas influências ainda dos anos 80, e penso que é um dos essenciais. Haveria de ter duas sequelas que desenvolvem este conceito, em que se torna mais violento, em que há mais mortes, em que as coisas explodem, para além daquilo que seria esperado. E um terceiro que, se não me engano, é no passado, com as mesmas duas atrizes, com o mesmo tipo de problemas existenciais, mas no século XVIII, naquelas primeiras épocas da civilização norte-americana, que os pioneiros, também eles próprios, coitados, se viam aflitos com estas pragas do licantropismo. Not even related anymore.